primeiro beijo foi estranho. Parecia que eu te conhecia, que não era o primeiro encontro. E a nossa história já estava escrita, tô desconfiado que o destino que juntou a gente. Tá parecendo até novela, um filme tipo Príncipe e a Cinderela, que se conhece fica junto, e a partir dali não existe mais ninguém no mundo. E o coração apaixonado até bate junto. E o coração apaixonado até bate junto. Só preciso saber se eu preparo minha vida inteira, um jantar pra você. Só preciso entender se eu marco a igreja, um barzinho pra gente se ver. Se você quer saber, eu te roubo pra mim e prometo que nunca mais solto. Eu te roubo pra mim e prometo que nunca mais solto. Só preciso saber se eu preparo minha vida inteira, um jantar pra você. Só preciso entender se eu marco a igreja, um barzinho pra gente se ver. Se você quer saber, eu te roubo pra mim e prometo que nunca mais solto. Eu te roubo pra mim e prometo que nunca mais solto. Oh yeah. Bora dançar. Aparecendo até novela, ou um filme tipo Príncipe e a Cinderela, que se conhece fica junto, e a partir dali não existe mais ninguém no mundo. E o coração apaixonado até bate junto. E o coração apaixonado até bate junto. Só preciso saber se eu preparo minha vida inteira, um jantar pra você. Só preciso entender se eu marco a igreja, um barzinho pra gente se ver. Se você quer saber, eu te roubo